Panorama Agrícola para 20 de junho de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte e amigo do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de 20 de junho, segunda-feira de lua cheia. No ditado de hoje, pequenos riachos formam grandes rios. Confira os destaques do Panorama Agrícola. Lançamento do Plano Safra. Na entrevista, cooperativismo e agricultura familiar. Hoje tem mercado agrícola com a cultura da mandioca e espaço da mulher com lombalgia. Uma dica que pode mudar o seu dia. Não permita que o esgoto fique a céu aberto. Além do mau cheiro, ele se torna fonte de transmissão de várias doenças. Mesmo em locais distantes da rede de esgoto, é possível dar um destino correto aos dejetos, construindo uma fossa. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O governo está anunciando o novo Plano Safra 2011-2012, que prevê 107 bilhões para a agricultura empresarial e outros 16 bilhões de reais aos produtores familiares. O governo promete dar tratamento especial aos assentados da reforma agrária e a agricultores de baixa renda. O Pronaf Investimento será somado agora ao programa Mais Alimento. E a ideia também é agilizar e reduzir os custos nas operações de crédito. Para a agricultura empresarial, há um limite de crédito único para todas as culturas em R$ 650 mil reais. E também investimentos previstos na área de pecuária, laranja e nas lavouras de cana-de-açúcar. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Hoje nossa conversa é com o Dr. Vanir Cardoso. Dr. Vanir, o que é lombalgia? A lombalgia ou lumbago agudo, lumbago agudo pode ser recorrente, já um lumbago crônico, é a famosa dor nas costas que às vezes trava a coluna, como se diz comumente. 90% da população mundial teve ou vai ter dor nas costas. Nem toda lombalgia é igual à hérnia de disco. O indivíduo pode até ter uma pequena hérnia de disco, mas o lumbago agudo ele aumentou na vida moderna porque nós trabalhamos mais sentados, somos mais sedentários, engordamos mais, não fazemos alongamento de forma correta e isso leva a ter problema de coluna, dor, a famosa dor nas costas, que pode ser de leve dor, quando senta, quando levanta, dificuldade para levantar, até uma incapacitação para o trabalho. É comum a lombalgia em quem trabalha na área rural? Sim. Todas as atividades que fazem movimento de se agachar, de se abaixar, levantar, capinar, carpir, esses são movimentos que favorecem a lombalgia. Por isso que é importante ter a postura boa, uma boa massa muscular. Antes de fazer um levantamento de coisas pesadas do chão, tudo isso é bom fazer um alongamento pela manhã, à noite, ao dormir, esticar bem o corpo. Não se abaixar de qualquer jeito para pegar uma caixa. É melhor primeiro ficar de cócoras para levantar um peso. Quando carpir numa posição adequada. Não ficar com a coluna toda curvada. A mulher, quando estiver fazendo um bolo, é melhor sentar e fazer, bater o bolo sentada na mesma altura do recipiente que está fazendo o bolo. Tudo isso evita fazer problemas de coluna, de dor nas costas, lumbago agudo. Porque depois que há um deslocamento da estrutura da coluna, às vezes qualquer movimento pode dar dor lombar. Até fechar a porta de um carro ou abrir, pode ser o início da dor. Então, nós temos tudo. Quando está naquela fase aguda, não continuar querendo carregar carrinho de mão, falar que vai só piorar. Tem que ter um pouco de repouso. E nesses momentos tem que ser igual um bailarino ou uma bailarina. Se alguém chamar, vira bem devagarzinho. Sair da cama, primeiro senta bem devagar, respira fundo. Nós somos os únicos animais que saem correndo da cama. Né? O passarinho abre as asas, o cachorrinho se estica, o gatinho. Nós não, nós já se levantamos correndo. O ideal é sentar, dar uma boa espreguiçada sentada, respirar bem fundo, abrir bem os pulmões, esticar os braços para abrir bem a musculatura lombar para depois começar a caminhar. Para quem trabalha sentado, para cada 50 minutos a uma hora, é bom levantar, fazer uns alongamentos, estirar, para evitar esse problema. E a lombalgia tem cura, doutor Vanir? Tem como se aprender a conviver com ela. Se é um quadro bem definido, é porque teve uma hérnia de disco de repente, vai lá, corrige a hérnia de disco, vai melhorar. Mas ele pode ter recorrência. A lombalgia tem um mau hábito de ir e de vir. A gente tem que aprender a conviver com ela. Isto é, fazer exercícios, alongamentos e cuidados nos movimentos bruscos. Vem aí as informações do mercado agrícola. Hoje as informações são do analista Luiz Marcelino Vieira, da Ipagre Cepa, sobre a mandioca. Na safra 2010-2011, os dados do IBGE apontam uma produção nacional de mandioca de 26 milhões e 100 mil toneladas, aumento de 7,3% em relação à safra passada. Também houve um aumento similar na produtividade. Prossegue nos estados produtores o processamento da raiz. Com a intensificação da colheita, os preços da matéria-prima continuam caindo, comportamento perfeitamente normal nesse período de maior concentração da produção. Os preços atuais da fécula no mercado nacional mostram-se bastante competitivos em relação aos de amido de milho, fator favorável para uma melhora nas vendas. Em Santa Catarina, a colheita da mandioca prossegue em ritmo acelerado nas principais regiões produtoras, devendo se encerrar no mês de julho. O rendimento médio das lavouras é considerado satisfatório. Em algumas lavouras, uma maior concentração de teor de amido tem favorecido o rendimento industrial e proporcionado uma melhor remuneração para o produtor catarinense. No estado, o momento é de reposição dos estoques, intensificando os trabalhos das agroindústrias processadoras de farinha, fécula e polvilho azedo. O mercado adquire o estritamente necessário na expectativa de queda nos preços. Com o aumento da oferta, os preços desses derivados tendem a desacelerar. Para a próxima safra, a expectativa dos principais agentes do setor é de redução na área plantada. E a safra catarinense 2011-2012 deverá manter os dados de área praticamente estáveis. As informações do mercado agrícola de hoje, de Luiz Marcelino Vieira, da Ipagre Cepa. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca tem duas novas diretorias. O diretor de Cooperativismo e Agronegócio é Paulo Fon Doconal e o diretor para a Agricultura Familiar será indicado pela FETAESC. Paulo Fon Doconal representa o sistema OSESC de cooperativas. No estado são 51 cooperativas agropecuárias, com 63 mil famílias, a maioria de pequenos produtores rurais. Paulo Fon Doconal fala do seu trabalho como diretor da secretaria. O grande desafio é fazer, viu, com que as cooperativas sejam as grandes executoras das políticas públicas, como hoje já é em alguns aspectos, como por exemplo o programa Troca-Troca, né? O programa Terra Boa, né? Ele é operacionalizado pelas cooperativas e outros ainda que virão. Estamos aí, tendo a pedido do secretário, inclusive, fazendo um trabalho voltado ao seguro rural, né? Um trabalho de reprogramação, né? do programa Revitalizar. Tá? Enfim, são atividades que o sistema cooperativo tem plenas condições de implementar. pela sua organização, inclusive. A posse de Paulo Fondoconal ocorreu no auditório da EPAGRE e o presidente da EPAGRE, Luiz Ademir Reisman, analisa agora o trabalho que deve ser realizado na Diretoria de Agricultura Familiar. A Secretaria da Agricultura está criando uma diretoria específica para a agricultura familiar para que essa diretoria possa juntar, possa aglutinar, possa botar no mesmo cesto, como é o palavreado aí no interior, botar os ovos no mesmo cesto para definir algumas políticas públicas para a agricultura familiar. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso propósito e espero que esses diretores que eu me assumi tenham a capacidade, porque eles o têm, são pessoas bastante qualificadas, para buscar essas novas alternativas para a agricultura familiar e para a agricultura de Santa Catarina. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.